Isso, Deus é bom demais. Queridos, abra comigo a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Abra sua Bíblia, vamos lá. Se ela é digital ou não, de papel, abra sua Bíblia. Crente tem que abrir a Bíblia. Quando a gente abre a palavra de Deus, querido, o inferno treme. Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 8. Deus tem algo muito especial para mim e para você nessa noite. Há um recado límpido do céu para a sua vida. Quem veio vai receber. Quem estiver ligado na internet também vai receber. Deuteronômio capítulo 31, versículo 1 a 8. Diz assim: depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel e disse-lhe: da idade de 120 anos sou eu hoje. Moisés, tá? Moisés que está falando, sou eu não. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Versículo 3. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá as nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. Eu estou lendo atualizada, revista e corrigida, tá, querido? Esqueci de falar. Versículo 4. E o Senhor lhe fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, aos quais destruiu. Versículo 5. Quando, pois, o Senhor vô-lo der diante de vocês, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo. Eu posso ouvir um glória a Deus? O Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e nem vai te desamparar. E chamou Moisés a Josué e disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu farás herdá-la. Versículo 8 e último desse primeiro momento. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Eu acho que Deus está falando para muitas pessoas nessa noite. Por isso eu vou repetir o versículo 8. Deus está dizendo para você: eu vou adiante de você. Eu vou estar contigo. Eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Não temas. E nem te espantes. Porque diz o Senhor: eu estarei com você. Pai querido, nós imploramos agora que teu espírito profético, que já paira desde o início dessa celebração, nesse lugar santo e consagrado, nessa terça profética, é uma terça onde o teu espírito se move intensamente neste lugar. Eu sei que o teu espírito já está sobre esse lugar, mas eu te imploro, em nome de Jesus, perdoa meus pecados. Perdoa os meus pecados. Perdoa os nossos pecados, ó Senhor, porque sem santidade ninguém vai vê-lo. Sem santidade não há derramar da tua glória, do teu fogo. Então, em nome de Jesus, vem ao nosso encontro, Senhor, e nos abençoe, nos fortaleça e nos anima. Nós oramos em o nome de Jesus. Fique, por favor, com o texto aberto, porque a gente vai regressar a esse texto várias vezes. O texto que a gente leu nessa noite nos lança em um túnel do tempo. Ele nos leva a um dos momentos mais impactantes, mais importantes na história formativa do povo de Deus. O povo de Deus estava para viver um momento totalmente novo e cheio de desafios. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Durante anos, Israel teve como líder um homem que exalava o cheiro de Deus. Vou repetir. Durante anos, decênios, Israel teve como líder não uma pessoa qualquer, não alguém distante de Deus, mas alguém que quando falava, os céus se abriam. Alguém que quando orava, as coisas aconteciam. Moisés era alguém que exalava o cheiro de Deus. Você sabe por que ele exalava o cheiro de Deus? Ele vivia grudado em Deus. Quando você vive grudado em Deus, o seu cheiro é agradável. Quando você tem comunhão com Deus, o seu aroma é maravilhoso. A gente olha e vê a glória dos céus. Hoje eu estava em algum momento fazendo algumas visitas na cidade, né? É só andar na cidade, a gente encontra uma porção de crente dessa igreja. Não dá para ser agente secreto em nenhuma parte dessa cidade. E eu estava lá no alto da serra, e quando eu estava atravessando a rua, um eleito, um abençoado, falou: ó, homem de Deus, para onde vai? Uma saudação dessa é profética, né? Parece do Antigo Testamento. Eu parei, opa! Quem está me falando? Oh, glória a Deus! Quase que eu falei, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E era um servo de Deus mesmo dessa igreja. Entrei numa loja, oi, pastor! Quando você anda com Deus, você é anotado que tem Deus. Amém? Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado. Você está sentindo o aroma de Deus nele? Ou é aroma da Avon, do que mais? Água com cheiro. Pastor Josué, que gosta de perfume caro, eu uso o perfume que está lá em casa, né? Se é de homem ou de mulher, estou um pouco interessado. A minha esposa falou, esse é perfume de mulher, está dando cheiro gostoso. Mas se você anda com Deus, você exala o aroma dele. Então, durante anos, Moisés teve como líder alguém que exalava o aroma de Deus. Moisés, quando estava presente na reunião do povo de Israel, era a certeza de que Deus também estaria lá. Vou repetir. Onde Moisés estava, era certo que Deus também estava. A presença de Moisés significava presença de Deus. É coisa incrível. Há pessoas que são tão próximas de Deus que ao olhar para elas, a gente sente a presença do Todo-Poderoso imediatamente. Tem gente que tem tanta comunhão, que a gente ora com ele, a gente fica embrasado. Você pode estar frio, dá as mãos àquela pessoa, você fica quente. Porque essa pessoa, o quê? Está no altar de Deus. E se você está no altar de Deus, a glória divina está sobre a sua vida. O fato é que quando se olhava para Moisés, a primeira coisa que se via era a presença do Todo-Poderoso, era o fogo divino. Tudo que o povo de Israel sabia sobre Deus, de forma impactante, ele havia aprendido diretamente de Moisés. Mas agora, diz o texto bíblico, Moisés estava para ser recolhido pelo Pai Todo-Poderoso. Agora, segundo o texto bíblico, Israel estaria para viver um momento desafiante. Eles não teriam mais a companhia do homem de Deus. E eles tinham que possuir a terra prometida. Povos poderosos estavam nesta terra. Povos guerreiros habitavam naquele lugar. E eles contavam com a presença de Moisés. Mas agora a despedida de Moisés deixou-os intranquilos. Completamente cheio de incerteza. Repito, Deus disse para Moisés: você não vai adentrar o Jordão. E os motivos eu não vou dizer agora, porque não teria tempo. Mas Deus determinou: você não vai. Você vai subir a montanha, você vai ver a terra que você profetizou. E Moisés subiu a montanha, viu toda a terra de Canaã. Ele viu que era bom, que era belo. E Deus disse: eu vou recolhê-lo. E aos 120 anos de idade, a idade que eu quero chegar, oh glória a Deus, mas como Moisés, subindo e descendo montanha. Amém? Tinha um cântico que a gente cantava quando subia nas montanhas lá de Cabo Frio para buscar o Senhor. Eu era bem mais novinho, eu tinha bastante cabelo, pelo menos numa região, eu achava que tinha, né? E nós cantávamos um cântico: subo o morro e desço o morro carregando a minha cruz, oh, não deixo de levar a mensagem de Jesus. Se tivesse um pandeiro aqui, o fogo descia. Eu quero chegar na idade de Moisés, subindo e descendo montanha, glorificando e exaltando a Deus. O fato é, o povo se perguntou: e agora? O que vai acontecer com a gente? Se Moisés não vai estar conosco, e quando ele estava era sinal da presença do Senhor. E então as incertezas tomaram conta de Israel, o medo tomou conta. Presença de Moisés significava certeza de vitória. E em meio à intranquilidade, quando eles perceberam que Moisés, o servo de Deus, não estaria mais, repito, com eles, de que a luta que eles teriam pela frente iam travar somente a princípio, eles imaginaram sozinhos. E o medo tomou conta, Deus resolveu quebrar o silêncio. Deus fala, diga comigo: Deus fala. Ainda hoje, diga bem forte: Deus fala. Ainda hoje. Se você estiver em comunhão com Deus, você vai ouvi-lo. Eu não sei como você vai ouvi-lo, mas você vai receber uma direção dos céus se você está em comunhão. Às vezes eu ando pelas ruas de Petrópolis orando, com a boca fechada, né? Às vezes só mexendo os lábios, falando com o meu Senhor, porque eu sei que Ele escuta e Ele fala. Ele escuta a sua igreja e Ele fala a sua igreja. E então Deus quebra o silêncio, e vendo o povo desesperado, resolve lembrar ao povo de Israel quem ele era. E por três vezes Deus faz uma big e poderosa promessa para Israel, que é promessa para você. Deus disse três vezes para Israel, através da boca do servo dele: eu estarei com vocês. No versículo 3, Deus diz através de Moisés: o Senhor Deus passará diante de vocês, ele destruirá estas nações para que você possua. No versículo 6, outra vez, Deus disse através de Moisés: porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e também não vai te desamparar. Você pode ter certeza, teu amigo mais íntimo pode te deixar na mão, teu pai pode te frustrar, a sua mãe também, mas Deus não vai lhe frustrar. O que ele falou, ele vai cumprir na tua vida. Oh, subianda la maias. O que ele determinou, ele vai fazer. Se Deus fala que cura, ele cura. Estava orando pelo enfermo, e aquele irmão falou assim: pastor, o senhor pode orar para que essa pessoa seja curada? Eu falei: Deus falou que a gente orasse no nome de Jesus, os céus iam atender e a pessoa seria curada. E nós começamos a orar pela cura, determinando a cura. E aquela pessoa creu, o ambiente estava propício e Deus curou. Deus faz milagres ainda hoje. Eu não sei o que você precisa, não sei por que você está temeroso. O que você escutou dos médicos? Deus está dizendo: eu não vou te deixar. Eu não te deixei. Eu não vou te desamparar. Eu poderia contar aqui para vocês dezenas de episódios vividos ao lado desse Deus que demonstra a fidelidade dele. Ele não arreda o pé de estar do nosso lado. E a grande notícia do céu é: Deus decidiu estar do teu lado. Levante a sua mão bem alta, fica de pé, fica de pé. Ficou muito tempo sentado. Me de pé, deixa eu tomar água aqui. Já não sou mais um garoto, né? como no passado. Oh, glória a Deus. Amém? Levante a sua mão. Levante a sua mão e diga: Deus decidiu estar do meu lado. Então diga: Deus decidiu estar do meu lado. Eu sou imbatível. Olha para o teu irmão e diga: você é imbatível. Mas toca no ombro dele, igual a profeta, balança o ombro dele, diga: você é imbatível. Sabe por quê? O Todo-Poderoso está do teu lado. Você pode aplaudir o dando glória a Deus. Pai, pode falar em mistério nesse lugar. Pode glorificar. Deixa o Espírito de Deus atuar. Aceite, querido. Deus três vezes insistiu para Israel: eu vou estar com vocês, por onde vocês forem, eu estarei à frente, dirigindo os teus caminhos, não há nada a temer. Deus está dizendo para algumas pessoas nessa noite: você não tem motivo nenhum para estar com medo. Você não tem motivo nenhum para estar preocupado. O Senhor manda te dizer: eu estou tomando conta de todas as coisas. Eu não estou dizendo que você vai ser rico. Eu não estou dizendo que você não vai ter dificuldade. O que os céus estão dizendo é o seguinte: eu, o Senhor Todo-Poderoso, estarei do seu lado. E se Deus está do nosso lado, a vitória é certa. Levante a mão e glorifique a Deus. A vitória é certa. Você pode aplaudir mais, nós estamos adorando. Oh, você não está ouvindo uma palestra, não, você está adorando. A pregação é adoração a Deus. Coitado dos seus inimigos. Coitado daquele que resolveu se levantar contra você. Ele veio por um caminho correndo. Por sete caminhos vai sair desesperado da tua presença. Sabe por quê? O leão da tribo de Judá vai rugir. Ele vai rugir. Ele não é cachorrinho, não. É leão da tribo de Judá. O leão está do teu lado. Você até pode não ver, mas Satanás vê. Você sabe por que Satanás não te toca? Quando ele resolve estender a mão, o leão vai dizer... Aí, mas parece cachorro, né? Eu não sei imitar leão. Oh, pastora Márcia é uma leoa aqui no altar. Baixinha, tranquila. Quando pega, entra no altar, vira uma tocha, uma leoa. Deus é mais brabo do que ela. Deus é leão. E Satanás não te toca, porque quando ele vai tocar, o leão olha para ele. Uau! Ah, não posso tocar. Ai do seu inimigo. E aí está a maior de todas as promessas. De todas as promessas, a presença de Deus conosco é contínua. E quando a gente vai ao texto bíblico, a gente percebe que essa promessa está replicada várias vezes. Em vários momentos, em várias épocas, Deus resolveu relembrar a seu povo, relembrar a sua igreja, a seus servos, esta enorme, big promessa. Não há promessa tão grande como esta. Esta promessa é pano de fundo para todas as outras. Você sabe por que você vai ser salvo? Porque Deus está contigo. Você sabe por que você vai dar a volta por cima? Porque Deus está contigo. Você sabe por que você vai morar um dia lá no céu? Porque Deus está contigo. Aí está a maior de todas as promessas. Ah, não importa se você está passando um momento desafiador ou não, é nesses momentos que Deus resolve se levantar e reafirmar para seus servos e suas servas: não tema, eu estou contigo. Jacó estava vivendo um momento difícil, deixando a sua parentela, deixando o seu pai e a sua mãe. Deus resolveu se apresentar a Jacó e disse para Jacó o seguinte: eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar à terra, porque não te deixarei até que haja cumprido tudo o que eu falei a teu respeito. Oh, glória a Deus! Oh, maravilha de Deus! Estava fazendo uma visita a uma família lá em Volta Redonda, na igreja de Retiro, e é uma big igreja, a maior templo da primeira região eclesiástica. Eu fui pastor daquela igreja, e nós fomos junto com o irmão Adão fazer uma visita àquela casa. Estávamos subindo a escada, e quando eu cheguei naquela casa, a porta estava entreaberta, e um grupo de irmãos estavam orando de joelho no chão. Fala comigo assim: Deus fala, Deus conhece tudo. Amém. Eu estava visitando para manifestar consolo, mas lá no meu coração eu precisava de algo dos céus. Só Deus sabia. Deus sabe todas as coisas. Eu estava subindo a escada, parei na porta entreaberta. Eu percebi que os irmãos estavam orando. Não vou atrapalhar. Todos de costas, de joelho. Deus levantou um profeta. Ele estava de costas e ele disse: meu servo, você que acabou de subir a escada, eu te conheço e mando te dizer, estou contigo. Que coisa tremenda. Eu só precisava ouvir isso. Eu estava passando um perrengue enorme, qualquer dia eu conto, uma enorme dificuldade. E eu só precisava ouvir Deus dizendo isso para mim mais uma vez. Naquele dia, foi como Deus coçar a minha cabeça e dizer: Marco, ele me chama de um jeito especial. Ele me chamou naquele jeitinho e falou: eu estou contigo, camarada. Para de temer. Para de tremer, para de ter medo, porque eu estou com você. E eu entrei naquela reunião cheio de gás. Naquele dia Satanás perdeu mais uma. Satanás vai perder todas na tua vida, amém? Ele vai perder todas as batalhas, amém? Diga comigo: Satanás vai perder todas as batalhas. Porque o meu Deus é o Deus de Israel, é o Todo-Poderoso. Quem vai segurá-lo? Quem vai detê-lo? Quando ele decide, ele faz. Quando ele declara, é impossível de voltar atrás. Deus disse para Jacó: vou estar contigo, não vou te largar. Um outro momento, Deus disse para Israel, para o próprio povo dele, diz: eu vou com vocês. Vou pelejar contra os vossos inimigos. Eu vou salvá-lo. Os discípulos, com a morte e ressurreição e com a ida de Jesus para a glória, estavam preocupados, temerosos, vivendo um momento parecido com o momento que Israel estava vivendo. E no meio daquelas incertezas, daquelas dificuldades, Deus usou Jesus para, usou o Deus Filho, falou para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Dá uma olhada para o lado rapidamente. Quem sabe você pega o anjo distraído, porque ele está do seu lado. Oh, glória a Deus. De vez em quando eu faço isso, pegar o anjo distraído. Eu sei que ele está ali. Deus é incrível. Eu estava orando lá na minha casa pastoral, na região dos Lagos. E eu estava naquele dia, resolvi testar Deus. Você não deve fazer isso, não. Eu falei: Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Meu escritório de adoração. E quando eu entro no meu escritório de adoração, minhas filhas eram pequenas, dizia assim: entra devagar. Ela falou: por quê, pai? Porque só tem anjo poderoso aqui. E a gente não se mete com querubim nem com serafim. Algumas pessoas ficaram acostumadas a ver aqueles anjinhos medievais, bebezinho, branquinho, cheio de bochechudo. Ah, imagina que os anjos são assim. Quando você lê o livro do profeta Ezequiel, você se arrepia inteiro. Inteiro. Porque essas criaturas viventes celestiais não são tão bonitinhas como parecem, são guerreiros. E eu dizia para minha filha: entra devagar. Quando papai está orando, e ela costumava entrar devagar, porque tem muito anjo aqui. Os anjos de Deus, eles têm ciúme dos servos do Senhor. Deus tem ciúme dos seus escolhidos. Deus tem ciúme de você. Ai, daquele que se levantar contra você, querido. Ele vem correndo. Creia no poder de Deus. E naquele dia eu disse: Senhor, eu sei que você está aqui, mas se manifesta. Eu estava sentindo um fogo abrasador no meu coração. Mas eu queria mais, eu queria um sinal. E eu falei, já que o senhor não me deixa ver um anjo, eu tenho perseguido para ver um anjo, eu só vi rapidamente um anjo, segundos, uma vez na vida. Eu persigo o anjo, mas naquele dia que eu for subir para a glória, eu vou ver. Não tem jeito. E aí não vai ser um segundo, eu vou, agora, glória, vai estar iluminado assim, eu falei, Jesus, cheguei, glória a Jesus. E naquele dia eu disse, Senhor, mostra que o Senhor está aqui. A minha caneca d'água, que eu me acompanho, eu gosto de beber com caneca. Com caneca. Eu tenho várias canecas. E eu aceito receber caneca de presente. Amém? Aproveitando aí, dizendo a deixa aí do céu. Diga glória a Deus, igreja. Aleluia, glória a Deus. E aí eu pedi, Senhor, manifesta, mostra que o Senhor está aqui. Quando eu acabei de falar, a minha caneca estava no meio da minha mesa de oração, pulou e caiu no chão. Eu falei, Deus, tu és verdadeiro, Deus é verdade, Ele está ao nosso lado. Não houve nenhum terremoto, não houve nada. Ele estava assim, de repente ela pulou e caiu. Deus dizendo, Marco, eu disse que estaria com você, eu estou com você. Eu não arredo o pé. Um outro momento lá para a igreja, usando o autor de Hebreus, Deus disse assim, olha, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança, ousemos, diz o Senhor, ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Fica de pé, igreja, fica de pé. Você vai declarar isso, está lá em Hebreus. Levanta a sua mão bem alto ao céu, bem alto. Aqui é para fazer exercício. Ou aqui é academia de céu, do céu, academia divina. Oh, glória a Deus. Eu fui numa igreja muitos anos atrás, numa reunião de oração, viu, pastor Guto? Reunião de oração. Não vou dizer o nome da denominação, não. Eu precisava orar e eu estava visitando uma cidade. Eu falei, vou para uma igreja que ninguém me conhece. Porque quando a gente vai para uma igreja que a gente conhece, pode abaixar a mão, não é um assalto, não, calma. É, quando a gente vai para uma igreja que a gente conhece, sempre alguém pergunta, pastor, não quer dar uma palavra, não quer orar? Eu precisava receber. Aí eu fui numa igreja que ninguém me conhecia. Era terça-feira, quarta-feira de oração naquela igreja. Um silêncio o tempo todo. As luzes estavam meio escuras, elas estavam economizando energia. Meio escura, eu acho que era para entrar no Manaus. Né? Tem crente que precisa disso. Para mim não tem problema. Pode estar dia claro, dia noite. É só ter... tocar na tomada do céu, querido. E aí estava tudo mais ou menos. E eu fiquei 40 minutos em silêncio. Eu falei, Deus, não aguento mais. Aí o pastorzão pegou a palavra, meus irmãos, agora vamos ter um momento de oração em silêncio. Eu falei, não aguento mais, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Eu já estou desde o início do culto em silêncio. Não se ouvia nem um amém. Nem um glória a Deus para ajudar. Aí o pastorzão pega a palavra, ainda falando devagar. Meus irmãos, nós vamos ter agora. Tem gente já dando glória a Deus. Assim, aleluia. Nós vamos ter agora um momento de oração. Repete comigo, levante a mão bem alta. Aqui você pode fazer barulho. Dá glória a Deus aí, igreja. Dá glória a Deus. Diga, o Senhor é meu ajudador. O Senhor é meu ajudador. Eu não temerei o que possa fazer o homem. Eu não temerei o que possa fazer o homem. O Senhor é meu ajudador. Oh, aplauda Jesus e volta a sentar glorificando a Deus. Está claro que Deus está falando para você? Eu acho que eu não preciso mais insistir ou trazer a sua memória. Deus está dizendo, ninguém pode se levantar contra você e ficar imune. Eu estou do seu lado, eu estou escutando a sua oração. No momento certo vou agir. Deus prometeu para Israel, vou estar com vocês. Quando a gente analisa o período de Israel sob o governo de Josué, que quem substituiu Moisés foi Josué, homem de Deus, cheio de unção também, aprendeu tudo com Moisés, pisava fogo. Josué não era mole não, guerreiro, mais bravo do que Moisés, como carioca diz. O homem era acostumado às batalhas. E o período do governo desse homem, Deus fez coisas extraordinárias. Todas as promessas de Deus se realizaram na vida de Israel. Deus prometeu, Deus cumpriu, Deus disse, não vou largar vocês. Moisés já não estava mais, mas o poder não vinha de Moisés. A vitória não vinha de Moisés. O poder vinha do céu, a vitória vinha das mãos de Deus. A razão da vitória não era Moisés, a razão da vitória é a presença divina. Então, tudo que Deus prometeu para Israel se cumpriu. Eles conseguiram conquistar a terra prometida, vencer os grandes povos daquela terra. Deus cumpre tudo o que promete. O ano 2017 transcorria normalmente na vida do pastor Ock. Estava tudo bem. De repente ele começou a sentir algumas dores no abdômen. Pareciam dores comuns. Mas as dores começaram a crescer, disse ele. E então, ele foi ao médico. Ele não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. As dores estavam ficando mais intensas. E o pastor Ock não tinha ideia da tempestade que estava se formando. Tempestade só se forma após um dia bom. Tranquilo, de repente fica tudo escuro. Não é assim que vem tempestade, o tempo muda. Não é assim também aqui? Uma nuvem escura começa a aparecer e aí vem tempestade. Estava tudo mais ou menos, estava tudo bem. E ele vai ao médico. Entra para uma consulta simples. A médica diz, vamos fazer uma tomografia. A tomografia demorava. Estava demorando. Uma médica novinha chegou após ele com a tomografia e disse, olha, o que eu tenho para falar para o senhor não é algo bom. Tem uma mancha escura no seu abdômen. E essa mancha escura é provável que seja um tumor. E naquele exato momento, o chão daquele pastor começou a tremer. Um momento de muita fúria estava para vir. Um vento forte estava para vir. E ele passou por um outro exame mais detalhado. E ao passar por esse exame, lá estava confirmado. Havia uma inflamação grande, uma mancha muito grande naquele abdômen. E o prognóstico não era algo bom. E de repente a vida daquele pastor virou uma vida tumultuosa, de cheio de incertezas. E esse pastor conta que nos momentos mais sombrios desse período, ele ouviu Deus falando de forma suave ao seu lado, dizendo, não tema, eu estou contigo. Deus não estava dizendo para ele que ele seria curado, Deus estava dizendo, não tema, eu vou caminhar contigo. Deus caminha conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Não te abandona não. Ele coloca-se ao teu lado, segura na tua mão e diz, eu estou contigo. Não importa o que vai acontecer, eu estou contigo. Não importa o que vai acontecer, eu olho para Deus e vejo minha mãe. Minha mãe era assim, uma figura extraordinária, que dava segurança. A coroa dava uma segurança tremenda, aquela negona abençoada, linda, dava uma segurança tremenda. Deus pegou na mão dele e disse, não tema. Nas noites mais difíceis, ele escutou a voz sussurrante de Deus dizendo, estou contigo. Os meses se passaram, a história parecia que ia desembocar na morte, e quando tudo parecia que o final seria esse, Deus resolveu se manifestar e fazer um milagre. Deus resolveu se manifestar e fazer um milagre. Os céus entenderam. Ainda precisamos dele lá na terra. Não é hora dele ser recolhido. A luta foi grande, diz o pastor. Foi momento de incerteza. Mas o Deus que é todo poderoso, aquele que prometeu que estaria conosco, que iria curar nossas enfermidades, te colocou ao lado dele e disse não para aquela enfermidade terrível. Não precisou nem fazer quimioterapia, nem radioterapia, porque o Todo-Poderoso trabalhou fortemente, entrou com providência, desemborcou o vaso, derramou azeite, derramou fogo, e um milagre aconteceu. Diga para o teu irmão, um milagre vai acontecer hoje. E eu quero terminar dizendo que eu já falei demais. Não há motivo para você desesperar. Diga comigo, não há motivo para desespero. Não há motivo para você ter receio. Você confia num Deus que é todo poderoso. E Ele está dizendo, eu estou contigo. Eu vou adiante, destruindo ciladas e abrindo caminhos. Eu vou adiante, abrindo portas fechadas. Eu vou abrir um caminho no deserto. Eu vou fazer surgir água no deserto. Manancial vai sair das pedras, porque eu te amo, diz o Senhor. Eu te amo, diz o Senhor. Confia nele, os céus vão se abrir. Está tempestuoso, começou a chover. Fica abrigado, espera, o sol vai surgir. O sol vai surgir. O sol vai surgir. A luz vai brilhar. É só esperar. Não tema, não desespere. Quando Satanás vê um crente desesperado, ele ganha terreno na vida daquele crente. Satanás vê um crente desesperado, não importa o prognóstico, Satanás ganha espaço. A velha criatura se levanta logo, mas em meio à tempestade, Ele, o Todo-Poderoso, virá caminhando sobre as águas. Você não vai entender nada. Ele vai caminhar sobre as águas. Vai estar grossa, mas você vai vê-lo andar sobre as águas. E quando você escutar Ele dizendo, não tema, dê um pulo, se arruma, se apressa, porque o milagre já chegou. Quando ele falar no meio da tempestade, não temas, querido, levanta, mas eu ainda estou enfermo, levanta, toma teu leito, anda, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, porque o milagre já chegou, é só se apropriar, fica de pé, igreja, chegou o momento da gente guerrear, nós somos aqui para guerrear. Você recebeu uma palavra profética, você recebeu uma palavra profética de Deus, amém? Você está encorajado para essa guerra? Amém? Essa guerra já está vencida. O reino das trevas está dizendo, você perdeu, dá risada, ri para ele. Ele não te conhece. Ele não sabe o Deus que você serve. O teu inimigo diz, ah, já era nada. A última palavra vem do Senhor. A minha vida não depende do prognóstico de ninguém, depende da determinação do céu. Chegou o momento de guerrear. Eu não sei o que você está precisando. Mas se você está precisando de alguma coisa, você vai receber agora de Deus. Nós vamos estar, os dois pastores, pegando óleo para ungir o povo aqui. Fica na fila ali, pastor, dois pastores. Pega aí, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Antes de vir para o altar, você vai ser ungido. Oh, glória. Eu vou pedir que você só venha para o altar por essas duas filas do meio, amém? Ah, o pastor Guto e a pastora Márcia ficarão mais ou menos na metade. Você vai passar por eles, vai receber a marca, a preparação, o óleo. O óleo é santo, é poderoso. Cara. Ele tem um significado incrível, simboliza o Espírito Santo. Você vai receber a unção e vai vir aqui para o altar. E o ministério de intercessão, nós vamos estar cantando, celebrando. E o milagre vai acontecer. Mais lá para o meio, querido. Isso. Você vai passar por essas duas feras em Deus. Se você quiser. E vai receber a unção. Levante o cálice com óleo bem no alto assim, pastor. Levante o cálice bem alto. Oh, glória. Pastor Josué vai estar orando agora. Pastora Márcia, levanta o cálice bem alto, aos céus. Pastor Josué vai pedir que a glória do Senhor desça sobre esse óleo. Que a glória do Senhor desça sobre esse óleo. Você quer ver milagre? Você quer ver milagre? Começa agora com fé a orar. Oh, aleluia.